uma bebe nem pede pousada. Arriba desse açareno, alguém de sobreaviso, onde quem manda é a piranha, se a fina saberá. Saberá, ê, ê, ê. Saberá, ê, ê, ê. Saberá, ê, ê, ê. Saberá, ê, ê, ê. Seu sangue é terra que ninguém pisa, ninguém conhece na trama que maranha da teia. Chamadão deserto do pai, tudinho aberto, onde só ele se apruma, onde os cavalos voam sal e espuma. Saberá, saberá. Aranha da teia, ai, chapadão deserto do pai, tudo de um aberto, onde só ele se apruma, quando os cavalos voam sal e espuma. Saberá, saberá, ei, ei, saberá, ei, ei, saberá, ei, ei, saberá, ei, ei. Lagoa Serena é a face desse homem, viver é perigoso na memória, carteira palmatória. E na mira de um tiro fincado na pá e no xereba. Saberá, saberá, ei, ei, saberá, ei, ei, saberá, ei, saberá, ei, ei. Seu sangue é terra que ninguém pisa, ninguém conhece na trama que maranha da teia. Ai, chapadão deserto do pai, um aberto, onde só ele se apruma, onde os cavalos suam sal e espuma. Saberá, saberá. Não é à toa que as tijaneiras do campo em flor são filhas do menor chuvisco. Saberá, saberá. Não é à toa que as tijaneiras do campo em flor são filhas do menor chuvisco. Saberá, saberá.